Licença, rapaz, nós vamos embocar. Com os fura na mão, nós não vai moscar. Danada família, gerente, refém dos cofres. Eu quero só de 100 minutos contado, pleno esse aqui, dispara o tempo. Nós tem que sair, eu colo na porta por pouco embaçar. Na giratória, eu sei, vai travar. Muleta de ferro, paguei de nervoso, chapando só pra disfarçar. Debate monstruoso, chamei a atenção, eu sei que vai vir, ele vai moscar. Primeiro disparo, cê pode entrar, só de glock, pro Zé não ganhar. Eu cuido do ganso, você vai pro cofre, o tempo é curto, salve os malotes. É pouco pra nós, tá dominado, sem polícia no pé, tá tudo comprado. O filho estuda, faz medicina, paguei faculdade, funk logo atriz. Vigia da rua, já nem se ligou, tá louco com a puta que o Tuta mandou. O carro lá fora, garante a fuga, passe tombar, só de madruga. Arma no lixo, pra recolher, os cara é nosso, você vai saber. Se tudo der certo, estouro no norte, na fé tiozão, nós tá com sorte. Já vejo a alegria da minha pivete na Disney, com várias bonecas. Sorriso Colgate, pra família, piscina com Eagle e água aquecida. Então tiozão, o plano é esse, certo? Nós chega, pega o gerente, pega os refém, caminha pro fundo do banco. Se o moi azedar, mano, nós explode tudo. Tira o pino da granada, que é o seguinte: pra cadeia eu não vou voltar nem fudendo, entendeu? A fita é essa mesmo, tio. Nós tá no mundo pra ganhar ou pra perder, mas nessa vida eu já perdi demais. Então vou atrás do meu, certo? E aí, tiozão, cê tá comigo? Vai chegar comigo nessa fita ou vai deixar seu parceiro falando pra cima? E aí, ladrão, qual que é da fita então? Cê não disse que ia ser mamão, que nós não ia pra detenção. Os ratos tão cercado, máquina dá até os dentes. Se trocar é pouca bala pra tirar aqui no pente. Já era os kit, já era Hollywood, já era o nosso plano, já era os Robin Hood. Notícia no jornal, na TV oportunista, cê capa da revista, veja podre e racista. Bin Laden como eu, tem de monte no mundão, vítima do sistema, pronto pra contenção. A saída é dois caminhos, morte ou a vida, debaixo do caixão ou W2 proibida. A cara é grudar o gerente e render, pôr em prática a missão, agora com plano B. Se vem, vem, se não tem, tem raciocínio frio, tipo Big Bang. Da ponte pra cá, da ponte pra lá, quero louco e pá, tipo Superstar. Conquição é essa, não tem pressa, com plano B, ninguém atravessa. Não é fácil ser bandido.